Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Depois de um curto período de férias, o Entrance está de volta, 60 minutos de audio-hipnose aqui na Radar, e começamos com um regresso a muito aguardado. É um dos nossos favoritos, chama-se Matthew Robert Cooper, vem de Portland, alter ego Alluvium, é verdadeiramente um homem-orquestra, toca 1001 instrumentos. Neste regresso, chamado False Readings On, oferece-nos uma hora longa de meditação. Vamos abrir com o primeiro avanço, chama-se Regenerative Being. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com um novo tema de um novo disco, Regenerative Being de False Readings On. Falamos da música de Alluvium e seguimos com alguém misterioso. É japonês, chama-se Yutaka Hirose. Só se lhe conhece uma edição chamada Nova Soundscape 2. É dos anos 80, precisamente de 1986. Tem gravações de campo muito finas e súteis, sobre acordes lânguidos de sintetizadores. Ouvimos há pouco Epilogue deste Nova Soundscape 2 de Yutaka Hirose e seguimos com o norueguês Anders Brørby. Ele foi fundador, cantautor e instrumentista da banda de rock progressivo e psicadélico Radiant Frequency, mas a solo faz discos experimentais, sempre com muita melodia dentro. O último chama-se Nihil. Não se esqueçam, Anders Brørby, agora com Put Your Ear to the Ground. Dobrámos a primeira meia hora deste Em Transe. Se bem se lembram, há uma semana apresentámos o novo de Peter Broderick, que chama-se Partners, um disco inspirado numa peça de piano de John Cage, chama-se In a Landscape, e é precisamente o original, aqui tocado por Stephen Drury, um músico e compositor que vai explorando peças de Stravinsky, John Cage, obviamente, Elliot Carter, John Zorn, entre outros. Disco de 94 que reúne uma série de temas de John Cage, chama-se In a Landscape, Piano Music for John Cage. Ouvimos In a Landscape. E seguimos, ainda com piano, com um nome que explora sobretudo a folk e a pop, mas no último, Blood Moon, tem dois temas belíssimos e breves, instrumentais. Chama-se M. Craft, australiano. Vamos ouvir primeiro Midnight e logo a seguir New Horizons. M. Craft. Já toda a gente sabe, Nick Cave anuncia para dia 8 de setembro um novo disco antecedido por One More Time With Feeling, um filme que com certeza valerá a pena ver. Por aqui ouvimo-lo com o seu companheiro Warren Ellis numa das muitas bandas sonoras que já assinaram. Esta chama-se The Assassination of Jesse James, realização de Andrew Dominik. Passou por aqui Song for Bob. E seguimos com os Tuxedo Moon, sétimo de estúdio, talvez um dos discos mais singulares e provavelmente um dos melhores da carreira dos norte-americanos. Chama-se The Ghost Sonata. Vamos seguir em frente com o tema-título. Thank you. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Voltámos lá atrás à música feita por um japonês. Agora ouvimos Daiki Sakai, alter ego Fukugi, pequenas peças à guitarra com brinquedos pelo meio. O disco chama-se Grand Sofa Nightingale, rodou por aqui Maureen, e despedimos-nos com o terceiro trabalho que junta F.S. Bloom e Nils Fram, um multi-instrumentista mais colado às guitarras. F.S. Bloom, Nils Fram é por demais conhecido. Juntos gravaram este ano Tag Eins, Tag Zwei. Por lá, uma série de temas a explorar o jazz de uma forma muito elegante. Um deles inspirado num clássico conhecido de 1937, My Funny Valentine, composição de Richard Rodgers e Lawrence Hart. Oferecem-nos em Tag Eins, Tag Zwei, Valentine, My Funny. Dizer-vos, por último, que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram os poemas da Ana Freitas Reis e a fotografia, ou as fotografias, do Alípio Padilha. Despedimos-nos até de hoje, 8 dias. Boa noite, até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.